Jesus Cristo é o Senhor, eu posso ver sua glória invadindo o meu ser. A minha bandeira posso levantar, a vitória é minha certa, Deus me dá. Aleluia. Vejo raças, povos, tribos e nações, Jesus invadindo todos os corações. Não tem jeito, não há Deus igual, não há. Só Jesus morreu na cruz pra nos salvar. Vou seguindo meu caminho, vou chegar. Depois da minha chegada, vou cantar. Esse mundo tá chorando sem parar. Já não tem nenhum motivo pra cantar. Mas quem tem Jesus tem motivo. Mas quem segue a Jesus vai muito bem. Tem vitória para todos, sempre amém. Vai viver em companhia do Senhor e provar do seu maravilhoso amor. Não há nada que ele não possa fazer. Ele abençoa todo o meu ser. Eu já entreguei a ele o meu viver. Tudo que vier é lucro, eu vou querer. O evangelho de Jesus é bom demais, é poder, é maravilha, satisfaz. Repreende todo o mal que o mundo traz, e quem tem Jesus na vida tem a paz. Vejo raças, povos, tribos e nações, Jesus invadindo todos os corações. Não tem jeito, não há Deus igual, não há. Só Jesus morreu na cruz pra nos salvar. O evangelho de Jesus é bom demais, é poder, é maravilha, satisfaz. Repreende todo o mal que o mundo traz, e quem tem Jesus na vida tem a paz. Não há Deus igual, não há. Só Jesus morreu na cruz pra nos salvar. Aleluia. Regalou. Regalou. Jesus ama a África.